chama meu nome. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Dá pra cantar isso? Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Canta! Chama meu nome. Fala comigo. Que um sacerdote rejeitar. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Mesmo chorando, mesmo sofrendo, quero adorar. Faltando tudo, quero adorar. Incompreendido, quero adorar. Sem ser elogiado, sem ter a voz bonita, mesmo errando a letra, então não masque chiclete perto de mim. Quero adorar. Nem converse comigo daqui pra terminar o culto. Se tu não gosta de barulho, sai de perto de mim. Se tu não gosta de dar glória, vai pra casa assistir alguma coisa ou dormir. Deixa eu adorar, deixa eu levantar a mão e dizer: adorarei. Só os adoradores, cadê? Mas a glória de Deus, você pode pregar, mas a glória de Deus, você pode crescer, mas a glória de Deus, você pode ficar rico, mas a glória é de Deus, você pode. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através. E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender a tua mão, desça curas e milagres e uma chuva de unção. Não vai esquecer de onde você surgiu. Eras um homem no tanque, mas ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar. Você tá todo bonitinho, mas a cama é pra carregar. Pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a ele, vá, exalte a ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, você pode pregar, você pode crescer, você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, você pode pregar, dê glória a ele, exalte a ele, dê glória a ele, exalte a ele, dê glória. Só paro quando você dê glória a ele, exalte a ele. Dê glória a ele, exalte a ele, pois através da cama verás a glória. O efeito da palavra é por si só.